feliz de não ter que explicar pra onde que eu fui, o que foi que eu fiz. Eu tô bem melhor assim. Eu pensei que ia ser bem pior, mas quem diria, eu não morri. Eu estou aqui e tô querendo mais. Agora eu quero é muito mais. Não quero nem saber se já passou das duas. Agora é cada um na sua. Eu pensei que ia ser bem pior, mas quem diria, eu não morri. Deixar de viver minha vida por causa de ninguém. Agora eu aprendi, primeiro venho eu, depois você. Nunca mais vou deixar de viver. Agora eu quero tudo e não quero nem saber. Hoje eu sou assim, primeiro eu penso em mim. Depois quem sabe até um dia desses eu pense em você. Mas depois do sinal, por favor, deixar o seu recado. Que eu tô por aí fazendo o que eu não fiz enquanto eu tava do teu lado. Eu pensei que ia ser bem pior, mas quem diria, eu não morri. Nunca mais vou deixar de viver minha vida por causa de ninguém. Agora eu aprendi. Depois você. Nunca mais vou deixar de viver. Agora eu quero tudo e não quero nem saber. Hoje eu sou assim, primeiro eu penso em mim. Depois quem sabe até um dia desses eu pense em você. Por causa de ninguém. Agora eu aprendi, primeiro venho eu, depois você. Nunca mais vou deixar de viver. Agora eu quero tudo, não quero nem saber. Hoje eu sou assim, primeiro eu penso em mim. Depois quem sabe até um dia desses eu penso em você. Acordei tão só, me senti feliz de não ter que explicar pra onde que eu fui, o que foi que eu fiz. Eu tô bem melhor assim.